Kaze, Manka Jika, DJ Max do Beats. Isso mesmo! Sai fora, Caim, chegou o teu fim. Vagando na terra, nem olha pra mim. Inveja mata, acata o que te falo. É fato que tem corneta levantando boato. Na rima sem stop e sem step, Deus trouxe os loucos de vários steps. Pra te mostrar que o retorno está perto. O reino é chegado, então mantenha os olhos abertos. Demorou, mas a luta enfim, assim negou, tá virando vitória. Memória de um tempo, me lembro de quanto eu sonhava com agora. Histórias de fácil, nadal de firmados, castelo na areia, derrotas. Por pouco, bem pouco, não jogo a toalha, seria cruzada agora. Mas andando vejo passos de quem me sustentou, que me amparou, que me ensinou. Por isso aqui estou. Genuína mulher virtuosa, guerreira de fé. Sei como é cair, por isso que estou de pé. Tô no jogo e os lobos ronda, tudo de espreitar. Gastando tempo em mim e não se endireitar. De indireta e seta, tô veiaco no bonde. Sei onde o mal se esconde, na plebe vestido de conde. O mal que o cinza temia, isso lhe sobreveio. Passado 4 dias, ressurgi do tiroteio. Ileso e lepidou, contrário do 7 gol. Um corre frenético e um grande poder bélico. Sei da onde eu saí, mas sei onde quero chegar. Sei como é que é cair, mas sei como me levantar. Demorou até aqui, tão fácil não vou me entregar. Quer somar? Vem com nós. Quer tirar? Qual que pá? Sei da onde eu saí, mas sei onde quero chegar. Sei como é que é cair, mas sei como me levantar. Demorou até aqui, tão fácil não vou me entregar. Quer somar? Vem com nós. Quer tirar? Qual que pá? Sei bem quem é quem no corre, quem só corre, quem contra corre, quem foge, quem junto sofre, quem nunca negou suporte. Passaporte validou, curando os afios na luta, cada passo dado. Credenciada na rua, sei que a vida é curta e uns pro tem curtão mais. Sem desmerecimento, mas sei do que eu sou capaz. Na bola eu vejo sangue, mas também vejo quem suga, quem figura entre as letras e quem só coa de juva. Me chamou, sei onde chegar, dos 4 cantos pro céu, são vai pra lá. No início é difícil, nem tudo é belo, pra firmar o castelo tem que se respeitar. Todo dia vem falar a mesma fita, que não acredita, qualquer coisa grita. Querem tirar porque eu rimo assim, mas na mente pensa em rimar igual a mim. Tira mesmo, a mentira tem perna curta, hipocrisia pros irmãos que tão na labuta. Tenho dito, sei quem imito, passa a bola lito, pro seu vira mito. Ainda bem que a palavra garante que avante só vai quem caminha pela luz. Ainda bem que o erro por mim cometido por Cristo, perdoado foi na cruz. Ainda bem que o pecado pesado por mim carregado já foi trocado. Hoje é leve, meu fardo é doce, o amargo ele disse eu age não tardo. Eu confio na prece, eu sei que se eu oro o Shekinah desce. E você não me esquece, não. Pois olha quem busca e não quem merece. Tua palavra garante, humilde é o que sobe, soberbo é o que desce. Tira o pó da estante, crê na palavra e não cessa sua prece. Sei da onde eu saí, mas sei onde quero chegar. Sei como é que é cair, mas sei como me levantar. Demorou até aqui, tão fácil não vou me entregar. Quer somar? Vem com nós. Quer tirar? Qual que pá? Sei da onde eu saí, mas sei onde quero chegar. Sei como é que é cair, mas sei como me levantar. Demorou até aqui, tão fácil não vou me entregar.